heróis. Muito obrigado, uma boa noite. Salvador, muito boa noite, 129250. Objetivo da POCA 4-0, vai manter a proa 115 por mais 5 minutos. 08, na 17. Controle Salvador, boa noite, com 170, 1500 na Fuca. Controle Salvador, boa noite, com 170, passa 2000 na Fuca. Zero Fuca, gol no 1600 na sua escuta. Dois, três, zero, gol, 1868. Quando possível, eu gostaria de falar com você direto. Tá, tô, muito obrigado. 098 decola. Sério, Puka, 10,98. Salvador, bom dia, 3152, decolado na Punca de Aracaju, curvando à esquerda agora na proa 040 para estar formação. Zero, obrigado, 3152.